Preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver, preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver. 998, o tempo bom. Eu trabalhava no correio, você revendia vão com livro da facu na bolsa e no olhar, pureza das meninas, moça. Ouça essa aqui pra reviver. Algumas contas pra se pagar, um sonho pra se viver, uma vida pra se levar, o império pra se erguer, história pra eternizar. Devagar, eu tinha uma bike, ai que saudade presa. Queria uma Ferrari, mas já era louco, uma fuqueta. Já pensou, com adesivo nem me viu. Imagina tio, na avenida sumiu. Chegando todo dia, entre 5 e 6, pensando em vocês. Lembro quando nós dois virou 3, cê falou, ó, atrasou, eu assustei. Se ban, naquele momento eu me liguei. Preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver, preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver. Cê já pegou o trem na central? Rapaz, aquilo parece estádio em dia de final, tipo madeira do Porto Geral. 25 de março, faltando algumas horas pro Natal. E eu lá, espremido pra cumprir meu papel, decidido com um ideal, tirar nós do aluguel. Fé no terço, e no currículo enviado, um olho no berço, outro nos classificado. As plantinhas no beiral da janela, tinha no orvalho o brilho dos olhos dela. Parecia duas jabuticaba madura, me trazendo paz pra uma vida segura. Vou trampar, cê diz já vai, ela diz papai, com os dois bracinhos estendidos pra mim. Vem cá, vem, razão da minha esperança, por você vou melhorar tudo onde o olho alcança. Preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver, preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver. Chega pedra, chega areia, chega cimento, chega ferro, chega madeira pro escoramento. No loteamento, um puxadinho pequeno, apertadinho, mas é nosso, tá vendo? Solo bom, pra se cultivar alegria, vai dar pra fazer um jardim ali do jeito que cê queria. Pendurar samambaia, umas flor em botão, perto da porta fazer uma horta com coentro e manjericão, né? Aqui a gente põe um sininho, daqueles que quando bate o vento faz quilim, quilim. Uma rede pra se esticar no cantinho, sabe? Onde dê pra escutar uns disquinhos. Relaxar, ler um livrinho, admirar a lua, ouvindo os grilinhos. Corrido em dois empregos, preço do nosso sossego. Posso fazer mais logo, a que conclusão chego? Preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver, preciso pensar, preciso fazer, preciso lembrar, preciso esquecer, preciso parar, preciso correr, preciso trampar, preciso viver.